Olá, então seja bem-vindo. Cá estamos em mais uma rúbrica ainda com tradição com nutrição, mas vai ter nome novo a partir de dezembro, até porque vai englobar novas áreas nesta rúbrica. Uma rúbrica que passa aos sábados depois das 12, repete às quartas também depois das 12, e quem teve esta ideia de tradição com nutrição foi a Rita Moraes e que agora juntou outros técnicos, outros profissionais para falar de outras áreas. Tivemos a oportunidade já de falar aqui sobre fisioterapia com a Filipa Campos e hoje temos mais uma rúbrica, abrimos mais o leque com uma nova área, falamos da terapia da fala. Stephanie Azeredo Tomás é o nome que vocês vão fixar, vai estar na nossa companhia também e vamos rodando e vão assim rodando as diversas áreas com as diversas técnicas e profissionais a falarem sobre isso, sempre nesse horário que eu disse, aos sábados depois das 12 e às quartas-feiras. Stephanie, obrigado por estar aqui connosco, é um prazer, abrimos assim um leque deste tradição com nutrição que vai ter um novo batismo para dezembro, sobre um assunto que hoje já não é tabu, já é utilizado por muita gente, por muitos motivos, que é a terapia da fala. Olá, seja bem-vinda. Olá. Vamos falar então um pouco sobre o que é a terapia da fala. Stephanie, vamos lá. Sim, para falarmos hoje um pouco sobre a terapia da fala, eu trouxe uma convidada especial, que é a Mariana, é uma menina que é a minha paciente, e achámos nada melhor do que a Mariana me fazer as questões sobre o que é a terapia da fala. Vamos a isso, Mariana? Sim. Então vamos lá. O que é a terapia da fala e o que faz a terapeuta da fala? Então é assim, Mariana, o terapeuta da fala é uma pessoa responsável por fazer com que haja cada vez menos pessoas no mundo a precisar da nossa ajuda. Ou seja, nós temos que prevenir. Os terapeutas da fala também têm que descobrir qual é que é o problema ou a dificuldade das pessoas para saber o que é que pode fazer para as ajudar. Ou seja, nós temos que as avaliar. Depois de descobrirmos isso tudo, vamos começar então a tratar as pessoas, vamos começar a intervir. Mas o que terapeuta da fala pode ajudar as pessoas em que dificuldades? Olha, o terapeuta da fala pode ajudar as pessoas em muitas dificuldades. Pode ajudar as pessoas em dificuldades de comunicação, como por exemplo a compreender e a falar melhor, a escrever melhor. Pode ajudar as pessoas que não falam a comunicar de outras maneiras, como por exemplo por gestos, por símbolos, por fotografias. E também podemos ajudar pessoas que têm dificuldade a comer. Sabes porquê, Mariana? Não. Olha, porque eu ajudo as pessoas que têm dificuldade a mastigar. Também ajudo pessoas que se engasgam muitas vezes a comer e a beber de forma segura para continuarem a ser fortes e cada vez mais saudáveis. Também posso ajudar pessoas que gaguejam, pessoas que têm problemas de voz. Sabes, Mariana, aquelas pessoas que têm aquela voz rouca e que às vezes ficam mesmo sem falar? Como as professoras? Boa, isso mesmo. Os professores usam muito a voz para trabalhar. E por isso, às vezes, ficam com muitas dificuldades a trabalhar com ela. Com que idades trabalha? Olha, eu posso trabalhar com muitas idades. Posso trabalhar desde os bebés, posso trabalhar também com crianças, com jovens, com adultos, até a idades mais crescidas, que são os idosos. Onde pode trabalhar? Posso trabalhar em diversos locais, como por exemplo, hospitais, centros de medicina de reabilitação, centros de saúde, em qualquer escola. Por exemplo, as creches, as jardins de infância, até aquelas escolas dos mais crescidos também, Mariana. Também posso trabalhar em centros de dia, lares, centros de noite, instituições de reinserção social. Ah, e também posso ser professora daquelas pessoas que queiram ser terapeutas da fala, como a tua mana. Para além disso, também posso descobrir coisas novas na minha área, assim como uma espécie de detetive, sabes, Mariana? O que é chamado para os mais crescidos como estudo científico. Em clínicas também posso trabalhar, como tu já sabes, e também posso ir à casa das pessoas para trabalhar com elas, ou seja, posso fazer domicílios. Então agora, Mariana, queres-me explicar, a mim e às pessoas que nos estão a ouvir, o que é que tu fazes comigo nas consultas de terapia da fala? Na terapia da fala, aprendo a não confundir os sons em que tinha dificuldade na fala e na escrita. Como, por exemplo, trocava o F pelo V, o Z pelo C, S e o X pelo G. Aprendo a diminuir os erros que fazia com esses sons para melhorar a minha escrita. Também ando a aprender a construir melhor frases e textos. Muito bem, boa. E gostas das sessões de terapia da fala? Sim. Eu para já, deixa-me dizer que estás contratada, Mariana, para a rádio. Estás contratada, portanto, é mais uma aposta da rádio, futuramente, contigo. Por algumas palavras simples, Stephanie, acabámos por perceber um pouco o que é a terapeuta da fala. Exatamente. Eu há pouco disse que há uns tempos atrás não se falava muito, não sei se por vergonha, se por algum desses receios. Hoje acaba por ser usual recorrer muito a este tipo de recurso, não é? Para melhorar, não só como foi dito, o tipo de fala, mas diversos problemas que se têm. É muito solicitada, tem notado de facto esse aumento de pessoas, de procura de pessoas, das diversas enfim, hipóteses que têm de ajudar. Sim, felizmente cada vez tenho notado mais essa procura e a maior parte das vezes é na população mais jovem, nas crianças, porque felizmente os terapeutas da fala já começam a ser muito comuns nas escolas, o que faz com que a nossa profissão seja cada vez mais divulgada e também até mesmo na idade mais adulta, os idosos, também já começamos a encontrar muitos terapeutas a trabalhar em lares, em centros de dia, em unidades e tudo mais e cada vez estamos a ser mais solicitados. Falou-me que mais, os mais jovens são aqueles que mais necessitam. Hoje há mais problemas nos jovens em ter, de facto, essa, enfim, têm mais algumas dificuldades nessas diferentes áreas, são esses que nota mais? Sim, eu penso que sim. Onde é mais fácil, e também onde é mais fácil trabalhar, será com eles? Onde é mais fácil trabalhar, podemos dizer assim que é o mais fácil trabalhar em todas as áreas, não há uma área mais fácil ou uma menos ou mais difícil. No entanto, se calhar é a área onde nós se calhar devemos intervir o mais rápido possível, de forma a conseguirmos prevenir que problemas, digamos assim, não tão graves possam posteriormente ser um problema grave, não é? E então aí, se calhar é a população que devemos intervir para prevenirmos problemas futuros ou problemas mais graves ainda, não é? Hoje não aparecem tanto, como disse, porque metade das instituições e escolas já têm esse recurso desses profissionais. Normalmente são encaminhados, são as famílias que procuram. Como é, Stephanie? Há as duas vertentes. Há os pais procurarem, porque são encaminhados pelos professores, ou aliás, são sinalizados pelos professores, por educadores, que também já estão mais receptivos a estas dificuldades e encaminham as crianças. Ou então, mesmo os médicos também já começam a fazer muito este encaminhamento e nas consultas de desenvolvimento também há este encaminhamento feito por parte desses técnicos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer, nós temos vindo a dizer, nós vamos criar um mail próprio para esta rúbrica, que futuramente estará também disponível, como disse, neste mês de dezembro, estará disponível e poderão pôr algumas questões nestas e em outras áreas que queiram saber mais alguma coisa ou, enfim, tirar algumas dúvidas. Portanto, essa é uma das hipóteses que tem. Também pode, naturalmente, utilizar os meios da Boa Nova que nós os faremos encaminhar. Stephanie, este é o primeiro programa, de muitos certamente vamos falar. Eu já deixei uma dica futura. Sim, sobre a importância da terapeuta da fala na rádio, não é? Para nós, enfim, falarmos de algum modo melhor, ou pelo menos mais perceptível. Não, não. Perguntava-lhe se isto, a terapia da fala, tem alguma ligação com, e há pouco estávamos a falar de alguns assuntos, e a Mariana referiu-os, e eu estava-me a lembrar, e embora isso talvez não seja isso, porque isso é mais linguagem gestual, não sei se tem muito a ver mesmo com vocês também. Sim, a língua gestual também tem a ver com a terapia da fala, até porque muitas vezes temos pacientes que são não verbais ou que têm dificuldades em termos de articulação, de fala, e aí vamos um ter gesto. Que, exatamente, ir buscar uma comunicação alternativa ou aumentativa, e aí podemos, por exemplo, usar os gestos, não é? A língua gestual e não só. Essa é também uma ajuda, naturalmente, que é um meio de comunicação e, não tendo de outra maneira, tem que ser mesmo assim por gesto com o próprio paciente. Gestos, expressões faciais, etc., não é? Qualquer movimento nosso para uma pessoa destas, para um paciente destas, é importante? Claro, claro que sim. Não é? Sim. não é só o ler ou enfim o... Não, porque o comunicar, a comunicação não é só a fala, não. Que, não é, que muitas pessoas o tal gesto exatamente, o tal gesto também é comunicar, as expressões faciais também são comunicar, não é? Tudo isto faz parte da comunicação e que nos ajuda a descodificar o que é que a outra pessoa que está do nosso lado pretende, não é? Sim, senhora. Estamos a falar com a Stephanie Azeredo Tomás, é terapeuta da fala. Hoje trouxe a pequena Mariana, que está contratada para a rádio para fazer futuros programas, que nos deu uma ajuda na maneira dela, que é de facto magnífica, de percebermos o que é que a terapeuta da fala faz. Obrigado por estar aqui. Eu não sei se quer adiantar mais alguma coisa sobre este primeiro programa. Já sabemos que temos muitos assuntos para falar. Vamos encontrar aqui mensalmente. E, portanto, qualquer dúvida que algum dos nossos ouvintes tenha, já sabem como é que pode fazer. Contacta-nos e nós, certamente, vamos encaminhar todas essas dúvidas para os técnicos responsáveis. Stephanie, gostei muito de aqui ter. Obrigado por cá estar. Fazer parte desta casa, desta equipe. Valoriza-nos a nós também, o que é muito bom. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, igualmente. Obrigado, Mariana, também. Tradição com nutrição ainda, como eu disse, mas vai ter o novo batismo e com o novo nome, mas com novas áreas nesta rúbrica. Da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes, como eu disse, já falámos com a Filipa Campos, que é a fisioterapeuta hoje, falámos com a Stephanie Azeredo Tomás, que é a terapeuta da fala. Foi um prazer, tivemos como convidada também a pequena Mariana. Fique bem, até uma próxima.